Canadian is down to 2,000 feet on Canada 2014, Quebec, establish all localized runway 28319 or 2. Thank you. Voilà. Ah, o pouso do Avianca nem mantém, 409. 600, autorizado Natal, nível 410, Vianters Lua 10. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 030 e após curva direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 119, decimal 35, código 5175. Corredor Interlagos, o protocolo Vida Juliette. Toda rotatória, em forma para descida Alfa Vitor Juliette. Estou ficando em LS, objeto 6702. Objeto 6702, complete aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 8 6, 6702, boa tarde. 21, decimal 9. Roger, if there was a, you know, left, and after that, Ground 1-1-1-9, obrigado. Salvador, boa tarde, objeto 6702, final 28, baixado, travado. Web, continua a aproximação 28, aguarde pista livre, 1014 no ajuste. 6702. Tango Serra, decolado aos 4-3, ingresso no Axé, mantendo 1 no 1000 pés, controle 1935, Tango Serra. Tango Serra. Diz a Viasca 6320. Avianca 6320, maintain position, taxiway Alpha, your gate is busy. Ok, vou manter position on Alpha, waiting, Avianca 6320. Ok, maintain position now, Avianca 6320. Maintain position right now. Tango 0251, corredor Axé acuse no, através do farol da barra Alpha Tango Sierra. Tango Sierra. Bora, Tango. Subida prevista? Aguarde. Tá 3566, confirmado para o pushback. Solou a correção. O pouso autorizado, 28, 240 graus, 10 nós, 6702. Seja o pouso, 6702. Meia, decimal 85, até no 25, decimal 45. Beleza. 319, on localized runway 28, may we continue on the LS? Cleared approach. Complete and call now tower 118.6 7319. Okay, clear for Dallas approach runway 28 and calling tower 118.6 3192. Thank you very much, have a nice day. Thank you too. Pouso 64 confirmado, 12685 12545. Lado aos 45, controle 1935. 1935, boa. Velho Salvador, Azul 4089, boa tarde. Boa tarde, Azul 4089, decolou na Gole. Após 3000, Gole subindo 360. Ok, continuing the approach, runway, stand by for land clearance, altimeter set 1014319, thank you. Pode esperar, pronto, Gol 954. And the report on Juliet, Avianca 6320. Pista na Delta? Afirmativo. 754, a linha mantém 28. A linha mantém 28 com 754. 6702, mantém a posição na Delta, chame solo, 121, decimal 9. Na Delta 219, boa tarde. Boa. Sano. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6702, livrando a Delta na sua escuta. Boa tarde, objeto, mantém a posição no ponto médio da Delta, vai dar passagem à aeronave da tanque, está na Alfa. A gente vai dar passagem à aeronave da, então, 6702. Avianca 6 1, gate 09. Roger, Gator 1, gate number 09, Avianca 6320. Jet 6702, pode soltar, cruzar pro, autorizado Alfa, Juliette, reporte ingressando no pátio 1. Alfa, Juliette, reporte ingressando no pátio 1, 6702. Plan 3834, no ponto de espera da Golf, chame torre 1118.6. Wind is 240 degrees, 10 knots, altitude 014, clear to land, runway 28. Ok, clear to land, runway 2831 energy, thank you. Over, stand number 13, Lima Pela, request clearance to work, 02, Victor Beco. Ok, readability to confirm your call sign. Trip 5489, sir. 5489, siga on the flight level. 160. 160, stand by coordination. 5489. Objeto 6702, está agilizando a medida do possível, autorizado ingresso, gate 08. Agilizando, vai agressar para o 86702. 4, sol. Rotax, WB1 54, autonomia de 2 horas e 24, alternando o Recife. Não, recebe apenas PLB? 1054. 1806, inicia o táxi, Índia, reporte ingressando na Alfa. Índia, reportada ingressando na Alfa, boa noite, 06. Controle, voo 9754. Voo 754, após 3000, curvando a direita, subindo para o 390 na Aron. 390 Aron, voo 974. Salvador Ground, good afternoon, Country 192 on Delta. Country 192, cross taxiway Alpha, taxi via Pátio 813. Country 192. Voo na Índia para ingresso na Alpha. Decolagem 28-3284. Na Golf. Alfa, reportará para ingresso na Golf. 1924, WebJet já presta a cruzar cauda, autorizado puxa, reporte para o táxi. Faz o web, autorizado, chama o táxi, 1924. Maintain position, I control. We'll maintain position, 3192. Okay, I inform there is a traffic performing pushback on gate 5. 3192. Azul 4089, chame Recife 128.8 com 33.25. 228-3325, Azul 4089. Azul 4089, restrição hora do centro Recife, nível de voo 340, confirmando a frequência primária, 128-8. Plan 3566, confirmando pronto para push. Afirmante, completamente pronto, 3566. Plan 3566, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado, chama táxi para 3566. Controle Salvador, muito boa tarde, o TAM 3834, passando 1500 pés, mantendo o alinhamento da pista, na sua escuta. Sim, aqui TAM 3834, mantenha a proa até 3000, chame o controle, 119.35, bom voo. 7, já transferido 1935. Controle Salvador. Controle Salvador, muito boa tarde, o Santos 3834, passando 3000 pés, curvando à direita, na sua escuta. Saindo, subindo na bomba agora, 370, Santos 3834. Gente, para o 370 sem restrições, o Santos 3834. Ativa. Tia, puse Paripe, quilo que vai ser. Jogando para o outro Serra. Serra agora descendo. Para o táxi com 924-172 a bordo, 250 Salvador. 924, autorizado o táxi via Juliette, Alfa, reporte para ingresso na Golf. Juliette, Alfa, para ingresso na Golf, 24. Golo 754, Recife 1-2-685-2545. 1-2-685-2545, Golo 754. Golo 754. Passou a olhar o batalho do Serra. Batalho do Serra pra chegar. Opa, foram uma modificação de destino, vamos conseguir seguir o pé em Serra Índia, Romeu Índia. Enter to gate 04, Tampa 1 at 2. 1-9-2-4, no ponto de espera da Golf, chame torre 1-8-6. Ponto de espera 2-6, 1-9-2-4. 1-3-3-3, copia? Copia. 1-3-3-3, autorizado São Paulo, nível 380, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, após a decolagem manter proa até 3000 pés e após curva esquerda, saída gole, eval, transição gonza. Controle 119-35, código 5417. Ok, autorizado 380 para São Paulo via Upper Whisky 58. Vamos decolada 28, manter a proa até 3000, curva para a esquerda na saída gole, gonza. O transponder 5417 e o controle 1935. 1-3-3-3, correto, reporte para o posicionamento. Ok, vamos lá. Atenção, só anda o seu papel. Autorização Galeão. 6360 Galeão, aguarde autorização, Golo 394. Passando. Falou, Salvador está 3566 para o táxi. Pessoas a bordo 157 com 3 horas de autonomia, Atena Recife. Então 3566, autorizar o táxi via Índia Alfa, reporte para ingresso na Golf. Ok, livre táxi Índia Alfa, reporte para ingresso na Golf, Atena 3566. Paulo, 600, portão 6, pushback acionamento. Paulo, 600, autorizado posicionamento, reporte para o táxi. Reportarei, 600. 35489, right copy. Sua precedência? 160, the takeoff on runway 28. After takeoff, maintain heading until 3000 feet. After left turn, gole, eval, departure, after direct. So the control 119.35, squawk 5420. Ok, Cessna, 3449, cleared 168 to Victoria, the Conquista, departed by 0828, cleared ahead into 2000, after turning left side, go out of the departure, fails out position, 18.35, squawk 5420, 549. The restriction is heading until 3000 feet. As we get back, straight ahead until 3000 feet. Fully back correct, report push and start 35489. I'll cover. O T334, voe frote, chame Recife, 12685. 12685, boa tarde. Boa, Alfa Vitor Juliette, para sequência médica, curva pela direita, 360 pela direita, com o meu número 3. 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. Todo parou do 34. Quilo, Quebec, sem a coisa rotatória. Vou parar, porra. Táxi 1600 com 126, 2 horas e 40, Maceió. Pronto. 924, a linha aí mantém. Ele mantém 24. Táxi aprovado via Pátio, Juliette Alto, ponto esperado pista 28 no Taxi Golf, ajuste 1014, ponto esperado Golf, chame todo mundo no inscrição 62, tem um bom voo. Muito obrigado, senhor. Pátio, Juliette Alfa, 28286, 1014, o 1600 Golf, bom domingo, senhor. Até a volta, na verdade. Até mais. Controle Salvador, Gol 806, mantendo a proa até 3. Nosso 3000, voo no 806, Aron subindo para o nível de voo 330. 3000, Aron, voo no 806, contato radar. Gente, mantendo a proa até 3000, voo Aron da ponta. Oxê. Na rota para o contato Aron. Quebec Serra, para ingresso aqui de tráfego, chame Toi. Uno, 18, decimal 6. Controle F de Juliette, concluiu o 360 pela direita. Estilo, prosseguindo agora na rotatória, número 2, Alfa Vita Juliette. Prosseguindo para a rotatória, Alfa Vita Juliette. Na rotatória, 1500 pés, não é isso? Aponta fogo. Certo, mantém 1500 pés de aguarde. Vou lá, vai lá, vou conseguir dar a rotatória. Autorizado a decolagem imediata, o vento 250 graus, 10 nós. Decolagem 24. E o Quebec Sierra continue a aproximação, observe o New Generation da Gol decolando da 10, ok? Apuro, para procurar a aproximação, na relação de curva da sua. Afirma. Torre Salvador está 3566, pode esperar da 28, pronto. Da 3566, mantém o ponto de espera. O Gol no 924, após a sua decolagem, provavelmente detectará no 7Cast, aeronave mantendo 1500 pés. Está fazendo aproximação para 1 no 7. Após a decolagem, o senhor vai manter a proa até 3000 pés, ok? 724. Até que o pode passar, irmão. Ali mantém. Ali mantém na 28, até 3566. 24, decola 01, chame controle 119, decimal 35, gol no 924. Controle 19935, no 924. Controle Salvador, gol no 924. Gol 924, após 3000, curva na direita, na ROM. Contato radar subindo para o 350. Sessão 350, após 3000, direita, Aaron, gol no 924. Olhe transição Bless, controle 119.35, código 5401. Autorizado então 360, e o Transilo 14, Galeão, decolando 28, mantém pro até 030, passo curva esquerda, Gole Bless, 1935, controle 5401, transponder. 1394, cotejamento correto. Autorizado posicionamento, atento apenas ao trip, já em pushback da área remota, né? Pode para o táxi. Pode para o táxi. Controle, Salvador, boa tarde, o 3193, informação Romeu, descido a 150. 3193, acione e identificação, desce via chegada aí, pitch, até 2000 pés, informe no curso do localizador, 1094. The transmission is intermittent. Say again, the people on board. What about that, sir? Persons on board, 6060. Pelo Quebec Sierra, no solo de Salvador, agora ao 03, qual parte só vai? Livre, primeira direita, boa tarde, bem-vindo a Salvador. Salvador. 3566, autorizada a decolagem, o vento 260 graus, 10 nós, ajuste 1014, 10 no 4. Após a decolagem, vamos manter a proa até 3000. Ok, conforme instruções anteriores, vim decolagem da 28 até 3566. 2685, 2545, 806 até já. Juliette está na rotatória com campo à vista. Alfa Vitor Juliette, chame torre, 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Mantém no ponto de espera, no 600. Salvador, aqui é o Batatango Alfa Vitor Juliette, passando agora através da rotatória. Gente, Alfa Vitor Juliette, continua sua aproximação, aguarde autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardará pouso, autorização para pouso, Alfa Vitor Juliette. Afirmo. Understood, 6-0 on board. Clear text via Juliet Alpha on holding point of Golf Call Tower 118.6. Via Juliet Alpha at Hood Shot Golf 1828, Tower 18.6, 549. Good day. 35, bom voo, tá 3566. Centro do tráfico, é manter a proa, show controle, tá 3566. Bem. Alfavito Juliette, agilize, aproxime-se para a final da 107. Agilizando pouso na 107, Alfavito Juliette. Zero curva na direita, após 3000 pés, para 3566. Marite, a vitória de Juliette. Vitor Juliette, a coisa rotatória. Coisa rotatória. Salvador, 1648 estabilizado, ele é Zulu da 28. Gol no 648, completo, chame torre em 118.6, gol no 648. 18.6, 648. Final da 107, ok? No momento, para sua decolagem, teria que ser com proa sul, para depois regressar após o pouso da aeronave com proa norte. Quase que era pela esquerda. Ativo quando na rotatória 360 ou da presente? Na rotatória. A gente está mais 5 milhas para a rotatória. Na rotatória 360. A gente vai executar. 40. Confirme, pessoas a bordo. 119. Sente grato, Gol 1394, autoriza o táxi, via Juliette, Alfa, Golf, QNH 1014, no ponto de espera, Chime Torre, 118, desse Palmeira. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, 1814. Cadê o posto? 1014, posto 28, Gol 1648. Alfa, Vitor, Juliette, curtíssima, dona 7. Autoriza o posto. Juliette, autorizado. Torre 1648. Gol no 648, prossiga. Edição da pista 1-0, quantos dados? É só os últimos, no caso agora pousando a 28, os últimos 90 metros, ok? Sim, gente, 648. Padre 02 já decolou, para do plano, pro azul. Ok, comandante, mantém esse setor aí, o senhor já vai regressar, ok? Observe o Alfa Vito Juliette, já está pronto para tocar a pista, o senhor já pode começar a regressar agora. Após o papo do Alfa Vito Juliette, você pode passar para o setor, para o sul da torre? Faça uma curva pela direita, ok? Pela direita, pela final dando zero, vai manter a paralela da 1-7. Alfa Vito Juliette, sou louco, qual passo que o senhor vai? Backtrack now. Backtrack agora para o Backtrack. Afirmo. Juliette, pode descer para mil pés? Valeu, Vitor, ainda, Juliette. Gente, Salvador, Guardião 02, agora está iniciando o cruzamento do campo do setor norte, como tem visto. Ok, agora você vai para o setor norte, ainda na minha escuta, aguardando para chamar o controle. A intenção é logo de frente, Júlio Atlântico, na área de frente da torre. Ah, então mantém a minha escuta ainda, avistado, Guardião 02, na minha escuta. Grato, 02. Gol no 648, solou em Salvador agora, 09, chame o controle, correção, o solo, 121 no decimal 9. 219, ou no 648. Afirmo. 48, está livrando na Delta, na sua escuta. Vitor e Juliette. Eu também é grato. Táxi em frente, via parte 3. E a parte 3, poderia confirmar o gate? Gate 07. 07, o gol na 648. Solo, botão 9354. 9354, São Paulo 360, aguarde de coordenação. Gente, aguarda. Gente. Estou no nível 200. 1924, por gentileza, Recife 12685. 3865, 924. 00. São Paulo Tower, good afternoon, 3549, approach holding plan on A2H. Maintain your position, hold in your position. Hold, 549. Gol 648, autorizado, parte 1 no gate 07. Parte 1 do 07, gol no 648.